Controle, muito bom dia, tá 3399, cruza agora 800, tá na Dael, Neda. Autoriza voar da Dael, a gente aceita. Eu vou Dael, voltei 60, tá na 3399. Agradecemos, Dael, tá na 3399. Salvador, é o TAM 3399, passando o Ledo, agora voando o Brinde. Afirmativo, chame o Santo Recife na frequência 1251, terne 13325. Afirmativo, Recife 251, alterna 13325. TAM 3399, obrigado, bom dia. Isso.